huyó temas. Olá, ouvintes da Jades Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire. Com o passar dos tempos, as mulheres têm ocupado cada vez posições de liderança nas empresas que trabalham. Porém, de acordo com o Índice de Bem-Estar Social, desenvolvido pelo Zen Club, aponta que as mulheres têm os maiores indicadores de exaustão e são as mais suscetíveis a adoecer por conta do ambiente de trabalho. No Saúde é o Tema de hoje, falaremos sobre relações de trabalho e liderança feminina. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radio.paulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de Saúde é o Tema, sobre relações no trabalho e liderança feminina, vamos conversar com a professora do Departamento de Ciências Administrativas da UFPE, pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Bruna Carvalho. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, João. Olá a todos e todas, estão nos ouvindo e nos vendo. Bom dia. E a gente convida também a professora do Departamento de Administração da UFRPE, leciona na área de Gestão de Pessoas, Tânia Nobre. Seja bem-vinda, Tânia. Ok, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe a hora que vai olhar. Bom, eu acho que para começar, vou começar essa pergunta fazendo para a Bruna. Como é que a gente pode entender as relações de trabalho? Vamos lá. Bem, gente, acho que falar de relação de trabalho é falar das nossas relações, né, no mundo do trabalho, nas organizações, né, sejam elas públicas, privadas, né, terceiro setor, enfim. Agora, uma coisa importante é a gente pensar que falar em relações de trabalho, a gente também está falando em relações de poder, né? Então, normalmente, relações de trabalho é aquela relação onde a gente tem um empregador, né, um empregado, e esses acordos, né, de como esse trabalho vai ser desenvolvido, eles se dão naquele ambiente, né? Mas falar de relações de trabalho também é falar das relações entre pares, né, isso, Tânia? Então, dos nossos colegas, das pessoas que a gente convive no dia a dia, né, e tem sido cada vez mais um grande desafio, né? Principalmente você tocou aí na questão relacionada à saúde mental, na sua abertura, e eu acho que tem sido hoje, principalmente nesse período que a gente tem vivido no pós-pandemia, tem sido uma questão muito importante para que a gente possa debater. Tânia, queria adicionar alguma coisa? É exatamente isso. E um pontinho que a gente pode chamar a atenção também é a questão do autoconhecimento. Porque a gente só se relaciona bem se a gente se conhece. E quando a gente não se conhece, que grande parte da gente não se conhece, a gente vai ter problemas no nosso relacionamento. E com a pandemia, a gente já saiu da pandemia, já tem um tempinho, mas várias pessoas ainda estão acometidas das consequências dessa reclusão que a gente foi obrigado a ter. Bom, Tânia, a próxima pergunta é: por que é tão importante a pauta da liderança feminina nessas relações de trabalho? Você já foi direto para a liderança feminina? Eu ainda ia conversar tanto sobre... Bom, vamos lá. Na verdade, eu trouxe vários dados aqui, mas na medida do que a gente for conversando, eu vou olhando. Nós sabemos que a mulher está na vida do trabalho já há muito tempo, mas a gente não conseguiu ainda galgar, como os homens, os postos de comando, né? Os postos de liderança. A gente sabe que ser chefe não é ser líder, né? Muita gente confunde e eu gosto de chamar gestor, porque o gestor tanto é chefe como é líder, fica mais fácil da gente entender a esfera que nós estamos falando. Então, a mulher não consegue, a mulher mais ou menos ocupa em torno de 40%, 50%, 30%, dependendo do setor em que ela atua. Ela não atinge. Existe uma coisa que a gente que estuda liderança, eu estudei liderança há muito tempo, minha tese de doutorado foi sobre liderança, e existe uma coisa que a gente chama teto de vidro. O que é o teto de vidro? É uma barreira, entre aspas, invisível, e a mulher chega até um ponto, mas ela não consegue ultrapassar aquilo ali. É como se fosse o clube do bolinha, né? E nós não conseguimos entrar naquele clube. Então, as grandes dificuldades são as próprias estruturas das organizações. Talvez, em alguns aspectos, como a educação, como a parte de saúde, nas universidades, nas instituições públicas, nós tenhamos mais condições de galgar os cargos. Por quê? Porque o mérito é muito mais valorizado. E aí, as provas, os concursos internos, as seleções internas, a gente termina galgando. E também tem um outro lado que não é tão interessante. As gratificações são muito pequenas quando você ocupa essas funções. Então, às vezes, os próprios homens não têm interesse. Então, aí a gente termina galgando mais nesses setores. Bruna, queria adicionar alguma coisa? O que Tânia traz é muito interessante, né? Sobre essa perspectiva, principalmente do teto de vidro, né? Quando a gente fala das relações de trabalho, né? Dessas relações de poder, desses códigos que, né, são, de certa forma, veiculados nessas organizações, a gente percebe que tem espaços que, de fato, a gente não consegue chegar, né? Então, algo que Tânia falou é muito interessante. Parece que aquele clube do Bolinha está ali estabelecido, né? E a gente não consegue furar muitas vezes essa bolha. Então, isso... A gente está falando aqui de relações de trabalho, mas a gente pode transpor essa perspectiva para as próprias relações sociais do dia a dia. Então, na perspectiva de que naturalmente, entre aspas, né, os homens saem mais, se relacionam mais, conseguem estar em espaços sociais onde eles, de fato, vou ser redundante aqui, socializam, né? Então, tem a pelada, tem a cerveja, tem a brincadeira do final de semana, né? Que esses espaços, eles vão criando ali uma certa... harmonização, né? Vai criando uma certa ideia de grupo mesmo, né? E esse grupo, ele vem para dentro das organizações, né? Então, muitas vezes as mulheres não conseguem estar, né? E nem se juntar muitas vezes por conta da sua dupla, tripla jornada, né? Muitas que estão, né, no trabalho, elas estão também em seu período, né, reprodutivo, por exemplo, muitas já têm filhos e não conseguem estar nesses espaços sociais e muitas vezes sozinhas não conseguem se inserir em determinados grupos. Então, né, essa coisa, essa transposição da nossa vida social para as nossas organizações, elas também podem se constituir como obstáculos para que a gente chegue em determinados locais, né? Porque até uma indicação, né, Tânia? Você diz assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa para gerenciar determinada coisa, né? Vou aqui usar um termo, os caras já estão organizados, eles, olha, tem um amigo ali que pode assumir, fala com fulano. E muitas vezes a gente não tem essa proximidade entre nós, mulheres, para que a gente possa induzir, para que a gente possa indicar, entende? E aí a gente não consegue, mesmo numa perspectiva de igualdade ali dentro de determinados espaços, parece que existem algumas barreiras que, né, impedem ali que a gente avance. Certo. Acho que a pergunta agora para as duas, pode começar por Bruna, é o seguinte. Como vocês interpretam a jornada da mulher nessas posições de liderança, considerando a luta histórica por condições dignas de trabalho? Vamos lá. Que pergunta capciosa. Olha, não é fácil, João, né? Assim, de fato, eu acho que até já falei um pouco, nós temos o acúmulo de jornadas, né? Eu acho que da pandemia para cá a gente nem fala em jornada dupla, tripla, mas uma jornada contínua, né? Quem vivenciou, as mulheres que vivenciaram na pandemia cargos de liderança, e aí eu posso te falar da minha experiência, né? Eu entrei na gestão aqui como pró-reitora em 2019, finalzinho de 2019, em março de 2020, a gente, né, pegou essa pandemia e fazer gestão nessa pandemia foi muito difícil. Então, assim, cargo de liderança, ele, em certa medida, exige da gente, né, algo que eu acho que as mulheres têm de sobra. É a possibilidade do diálogo, né, a possibilidade de integração de equipes, né, mas isso também, em certa medida, desgasta muito a gente. Porque, eu não sei, Tânia, se acontece contigo ou se aconteceu contigo, mas é como se a gente estivesse precisando se reafirmar o tempo inteiro. Então, eu cheguei a vivenciar coisas aqui do tipo, existe a questão de gênero, mas também existe a questão etária. Na universidade isso é muito forte. Então, eu escutei de colegas do tipo, olha, você está me dizendo isso, mas minha querida, eu cheguei aqui na universidade, você ainda deveria estar no ensino médio. Né? Então, coisas assim que a gente vai escutando no dia a dia e que se tornam grandes desafios. Então, eu acho que o maior desafio de uma liderança feminina é o lugar de respeito. Eu acho que a gente ainda, né, pena um pouco para obter esse respeito dos nossos colegas, né, daquelas pessoas que estão conosco, meio que ali subordinados naquela condição, né, nas relações de trabalho. Eu acho que é o grande desafio para a gente hoje. Tânia, pode... Vamos lá, vamos lá. Sem dúvida, é muito interessante, João, nós estarmos aqui, Bruna e eu. Eu fui da primeira gestão da Progep da Universidade Federal de Pernambuco. Sônia Calado e Tânia Nobre, porque Sônia começou, mas depois não pôde ficar e Tânia Nobre assumiu. Isso lá nos anos 2000, tá, gente? Cala a boca. E agora, Bruna. Bruna hoje é pró-reitora de gestão de pessoas, mais de 20 anos depois. Então, é claro que já evoluiu muito, mas vocês pensem que nos anos 2000 foi a primeira pró-reitoria de gestão de pessoas do Brasil, a UFPE, e, obviamente, com uma mulher comandando. Porque na área de gestão de pessoas, as mulheres são muito mais presentes, né? Mas foi muito difícil também, Bruna, muito difícil. Ia para as reuniões com o reitor, todos pró-reitores homens, e eu lá, ou Sônia lá, tentando brigar por um espaço. Hoje, né, 20 e tantos anos depois, a minha tese de doutorado, eu queria exatamente provar que a liderança feminina era melhor do que a masculina. Obviamente que eu não consegui. Fiquei muito frustrada. Mas hoje a gente tem estudos mais novos, bem mais novos, bem interessantes, né? Porque hoje a gente já consegue constatar que a mulher na liderança, ela consegue isso que Bruna falou. Ela é mais relacional, ela consegue se relacionar mais, ela é mais criativa. Agora, ela precisa, sim, se reafirmar todos os dias e se valorizar mais, acreditar mais nela mesma. Porque como a gente, a vida inteira, fica à mercê, né, da liderança masculina, do que acontece com os homens, dos homens. Os homens são mais empresários, os homens são mais... A gente, a vida inteira, mesmo a minha geração e a geração de Bruna e a sua geração também, João, isso vai se repetindo. Melhorou, melhorou bastante. Mas ainda muitos aspectos se repetem. E aí a mulher tem que ter uma liderança muito criativa para ela conseguir se impor, né? Na verdade, não impor, ela conseguir se colocar, conseguir ser respeitada e conseguir essas conexões mais fortes com os colegas que estão lá também nos cargos de gestão. Então, esse seu relato na Progep é muito interessante. Eu queria saber sobre Bruna, como é que é hoje? Como é que é esse espaço, essa evolução que teve? Veja, Tânia trouxe para a gente uma coisa que é muito interessante, né? A área de gestão de pessoas, tradicionalmente, ela é ocupada por mulheres. E aí vamos fazer uma reflexão, né? Por quê? Porque a gestão de pessoas remete a um cuidado. Quando você fala, Tânia traz, né, que a área de gestão de pessoas tem muitas mulheres, as mulheres ocupam esse espaço, é importante a gente fazer uma reflexão, né? Por quê? A área de gestão de pessoas é uma área que remete ao cuidado, né? Então, quando a gente fala, que bom é uma mulher porque vai cuidar dos nossos servidores, né? E historicamente algumas áreas elas têm essa aproximação. Então, quando você vai para a área de saúde, a gente tem enfermagem, a gente tem, né, a terapia ocupacional, a fono e tal. E quando a gente vai para outras áreas, a gente observa, né, um predomínio muito maior, né, dos homens, como, por exemplo, as áreas duras, as engenharias, né, a computação e etc. e tal. E hoje a gente percebe que existe uma tentativa de quebrar um pouco isso, né? Olhando para a gestão de pessoas hoje na universidade, eu posso lhe dizer que a equipe que trabalha com a gente é composta por 70% de mulheres, né? Hoje nós temos no nosso organograma 3 diretorias, as 3 são mulheres. Então, a gente meio que formou um time ali feminino. E aí é muito interessante, porque a forma, né, da gente se relacionar, a forma da gente se colocar, né, para a universidade, quando andam as 4 juntas, a pró-reitora e as diretoras, lá vem as mulheres vão, né, tomar conta. Então, sempre tem aquela brincadeira. Mas o que a gente tem buscado empreender junto com a equipe é sim esse apoio, né, para que outras mulheres possam estar em cargo de liderança, né? Semana passada a gente teve a oportunidade de assistir a apresentação de um projeto aqui da universidade que fala sobre maternagem. E eu acho que é um outro ponto interessante quando a gente vem para essa discussão da liderança, né, do papel da mulher no ambiente de trabalho, que aí a gente não pode deixar de discutir, que é a maternidade e carreira, né? Muitas vezes, nós, quando chegamos num certo nível de maturidade, inclusive nas nossas profissões, na nossa carreira profissional, né, o relógio biológico para aquelas mulheres que decidem ter filhos, que querem ter filhos, chega ali, né, e vai, olha, tem um deadline, a gente precisa. Hoje, muitas mulheres optam por não ter mais filhos porque preferem a carreira, né, preferem se consolidar em sua carreira. No serviço público, eu percebo que a estabilidade, ela, de certa forma, freia essa tensão, né? Então, o que é que a gente observa? Que quando as mulheres, elas entram no serviço público, teoricamente, vamos ter ali uma estabilidade, então agora eu posso me organizar para ter filhos, né? Mas mesmo assim, saindo de uma carreira, né, da garantia da manutenção do meu trabalho e tal, vindo para uma liderança, ou seja, assumir uma diretoria, assumir uma coordenação, assumir uma responsabilidade no campo da gestão, a dúvida da maternidade, ela aparece. E aí, nesse trabalho, né, a gente conversando com as colegas, são professoras do CAC, inclusive, né, a gente pontuou, nesses 4 anos em que eu passei como pró-reitora, eu tive 2 diretoras que engravidaram, tiveram um bebê como diretoras, né? Então, assim, como é que a gente, nesse papel de liderança, pode apoiar essas mulheres, né, pode dar a retaguarda necessária para essas mulheres, para que elas tenham seus filhos, sem aquela preocupação de que, poxa, vou prejudicar o trabalho, vou perder meu espaço, será que quando eu voltar eu vou continuar nesse lugar? Não é? Porque na iniciativa privada acontece demais. O IBGE trouxe um estudo agora de 2021 que das mulheres que têm uma comparação entre homens e mulheres, as mulheres que têm filhos, só 54% estão empregadas, enquanto homens que têm filhos pequenos, 90% estão empregados. Então, falar de liderança, falar de carreira, a gente precisa refletir também sobre que condições a gente dá para essas mulheres para que elas tenham suas vidas, com as suas peculiaridades, inclusive quando decidem ser mães, para que elas se mantenham nesses espaços. Né? Eu acho que é um debate grande. É o telhado, né, Tânia, de vidro ali, que, em certa medida, ele vai impedindo a gente chegar em determinados espaços. Queria adicionar mais alguma coisa, Tânia? Não, não. É exatamente isso. E só lembrando que cerca de 60% das mulheres em Pernambuco estão na informalidade. E isso também tem a ver com a maternidade, porque é mais fácil ela cuidar dos filhos não estando empregada. E isso é muito grave. 60% é muita coisa, né, das trabalhadoras pernambucanas. Certo. Aproveitando que Bruna falou um pouco da maternidade, né, ultimamente a questão da jornada dupla de trabalho tem ganhado destaque pela mídia. Como é que vocês duas avaliam esse reconhecimento, o reconhecimento da segunda jornada de trabalho pelos colegas e posições de liderança? Não há esse reconhecimento. E há pelas colegas, pelas, não pelos, tá? Mas vamos lá, vamos falar sério. A gente está sorrindo, mas vamos falar sério. A coisa melhorou muito, né? Os maridos hoje participam mais, porque até se eles não participarem, as mulheres não vão ter filho, porque ela sozinha não vai conseguir. Nós não temos mais apoio da avó, porque eu sou avó, né? E a avó está trabalhando ainda. Então, eu não posso apoiar tanto. Eu até apoio um diazinho na semana, dois, tem um pedacinho do dia que eu vou lá ajudar. Mas a gente não apoia porque a gente está trabalhando. Não tem mais apoio fácil das auxiliares, né, das profissionais que tomam conta em casa, porque o custo é muito alto, então não é qualquer pessoa que pode ter. E mesmo quem tenha, nem sempre consegue, porque é um trabalho também árduo, né, um trabalho doméstico. Então, se não tiver o apoio do marido, você não vai ter seus filhos. E a empresa, quando é privada, não apoia de jeito nenhum. Na verdade, você praticamente assina a sua demissão quando você engravida. Na verdade, vai ser, se for registrada, né, se for tudo certinho, que a gente sabe também que a grande maioria não é, como eu acabei de falar. Então, se for registrada, ele vai respeitar a licença maternidade, tudo bem, mas você ficou na pontinha do iceberg para ser derrubada. Por quê? Porque você vai ter que faltar, você vai ter que amamentar, você vai ter N outros problemas, que via de regra também, quem leva a criança para o médico é a mãe, quem cuida da doença é a mãe. Então, tudo isso está mudando, está. Já melhorou muito, já, mas precisa melhorar muito mais. Para que as mulheres tenham... Quando eu fiz meu concurso, Bruna, há 200 anos atrás, entramos 4 mulheres. Nenhum homem entrou no concurso. As 4, 3 eram casadas. As 3, todas as 3 engravidaram imediatamente. Então, as crianças têm 1 mês de diferença das 3 casadas. Então, é a ideia, sim, do serviço público, do trabalho fixo, né? Porque a escolaridade, o nível de escolaridade da mulher no Brasil inteiro, não só no Brasil, em grande parte do mundo, é muito melhor do que o do homem, na mesma profissão, nas mesmas características. Mas ela continua ganhando menos, em torno de 30% a menos que o homem, e também não consegue galgar. Em alguns lugares, a gente vê ela sair do trabalho, deixar de trabalhar para cuidar dos filhos um tempo para depois retomar, voltar. Aí essa volta é traumática, porque ela está mais velha, ficou fora do mercado, então ela volta numa situação abaixo, não do jeito como ela estava antes. E aí é que não consegue galgar posto de liderança mesmo. Quer adicionar algo, Bruno? Não, o que Tânia trouxe aí é muito interessante, né? Quando a gente... Por isso que é a grande pauta, né, das mulheres que têm filhos são as creches. Né? São creches, não tem outra forma. Por quê? O que se precisa é de rede de apoio. Né? Então, se as organizações, se as empresas, elas não têm essa percepção de que existe uma peculiaridade, é porque a gente vive num paradoxo muito grande, não é? O que move as nossas organizações, né, é a produção. A produção, ela precisa girar numa velocidade que não pode haver interrupções. Então, o mundo, ele foi, né, o mundo corporativo, ele foi desenhado nessa perspectiva para que não haja interrupções, para que não haja, para que o trabalho esteja ali sempre contínuo, né? O problema é como é que a gente pode dar continuidade respeitando os limites das pessoas. Eu dei aqui o exemplo de duas diretoras que engravidaram, tiraram suas licenças, voltaram, e não houve diminuição da produção delas. Pelo contrário, né? A gente percebe que parece que elas voltaram até mais sedentas por trabalho. É a gente pensar como permitir que essa roda da produtividade ela consiga ser continuada, mas considerando a necessidade das pessoas que em determinado momento vão precisar parar. Certo. Como se dá as relações de trabalho entre as gerações? Vocês notam a diferença geracional, tanto feminina quanto masculina? Acho que Tânia poderia começar. Só porque eu sou velha, que horror! Que horror! Tô brincando. Bem, é realmente muita mudança. Né? Primeiro porque, antigamente, com 50 anos, nós estávamos velhos e nós parávamos de trabalhar. Hoje, com 60 anos, 70 anos, você tem pessoas... A compulsória passou para 75, já faz um tempinho. Por quê? Porque com 75, o 75 hoje é o 65 de ontem. A pessoa está com um pique de trabalho, as crianças já cresceram, então até em termos da maternidade é bom. Seus filhos já cresceram, seus filhos já estão trabalhando, se for mulher. Então você está livre, leve e solta para produzir, a cabeça está boa e você tem disponibilidade, tem vontade e vai. Agora, chegam os novos, né? Estamos aqui, eu e Bruna, exatamente o exemplo disto. Eu disse a Bruna no início que eu me aposentei da Federal e fiz concurso para a Federal Rural. Hoje eu sou da Federal Rural já há 14 anos. Então, veja, eu já poderia estar parada em casa com as perninhas para cima, balançando na cadeira de balanço há 14 anos. E não estou. E cada dia que eu penso em parar, eu fico em dúvida. Paro ou não paro? E me relaciono super bem com as colegas novas. Lá no meu departamento, eu e alguns outros somos os mais idosos, né? Alguns já saíram na compulsória. Mas a gente se dá super bem, porque, na verdade, eu acho que a cabeça da gente, e principalmente quem trabalha com estudantes, né? A cabeça da gente é jovem. A gente tem que acompanhar, tem que conversar, tem que estar se atualizando todos os dias. Então, eu acho que não são em todos os setores que isso acontece, mas no setor da educação é muito forte ainda o profissional idoso estar presente. Essa é a minha visão. Bruno, o que é que você ajuda aí? Não, com certeza. A gente tem no serviço público, como você trouxe, né, o limite, o teto, digamos assim, para que a gente continue nativo é de 75 anos. Então, nós temos nas equipes, né, pessoas que estão bem, né, contribuem profissionalmente falando e decidem ficar, né? Ok, decidem ficar. Mas outros que vão se aposentando, a gente vai repondo. Então, o que a gente viveu, eu posso até colocar essa experiência, foi que a gente viveu com um dos grupos aqui na gestão de pessoas, né? Eu acho que você deve se lembrar, Tânia, de Eufrásia. Claro. Né? Eufrásia está conosco ainda. É uma servidora que tem mais de 40 anos de casa, de UFPE. Né? E na equipe dela entraram vários jovens. Então, ali a gente vivenciou uma tensão, inclusive, né, entre os mais antigos, pela forma de trabalhar, pela, né, a forma de tratar os colegas e tudo, e aqueles mais novos que muitas vezes chegam querendo correr e tal, e tem uma desenvoltura ali com a tecnologia. Né? Esse tensionamento entre as gerações, ela vai existir sempre. Sempre, né? E aí, o que a gente precisa trabalhar? A intergeracionalidade, né? O que é que esse pessoal mais antigo, de 40, 30, 20 anos de casa, pode contribuir com quem está chegando agora? Muito, gente. É uma estrada, né? Mas também a gente que tem um chão, né, de jovens há mais tempo, né, o que, que a gente pode aprender com essa meninada que a gente costuma dizer que está chegando, né? Então, a gente precisou fazer um trabalho, a gente trouxe filmes, né, aquele, acho que um senhor estagiário, fica a dica aí para quem quiser dar umas boas risadas, é um filme muito bom, então a gente trouxe, aí faz uma discussão, o que, que a gente tem para contribuir cada um e tal. Eu acho que o grande desafio da gente é mudar um pouco o padrão entre essa competição de homens e mulheres, né, já que a gente está tentando binarizar ali a discussão, né, trazendo a coisa da liderança feminina, também da questão etária, né, tentar minimizar e partir para uma lógica de cooperação. O que é que a gente tem para contribuir para avançar a universidade? Né? Eu queria trazer para vocês, deixa eu não esquecer, tá certo? Que eu pedi para a equipe fazer esse levantamento. Fique à vontade. Nós temos, já que a gente está falando de liderança feminina, uma coisa que Tânia disse, quando a gente vem para a esfera pública, essa diferença ela diminui um pouco. Como é que se comporta isso na UFPE? Vejam só, nós temos, no total de todos os cargos de liderança, né, nós temos na universidade cerca de 400, nós temos ali 474, eu estou trazendo o dado exato, né, de funções, né, de liderança que são ocupadas por homens, e 338 por mulheres. Em percentual, a gente tem, no geral, né, 55% de cargos de chefias, né, comandados por homens e 45% por mulheres. Agora, na universidade, nós temos algumas questões. Nós temos, assim... Oi? Pode continuar. Posso continuar? Joia. Nós temos questões assim, nós temos uma área que é um pouco mais administrativa, não é? É um pouco isso que a gente está falando, gestão de pessoas, a parte mais administrativa, enfim, de operacionalização de atividades de meio, e a gente tem a parte acadêmica, não é? Onde nós temos coordenadores de graduação, de pós-graduação, chefes de departamento e tal. Esses cargos que eu acabei de falar agora, né, chefes de departamento, coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação, são cargos eletivos. O que é que significa isso? Precisa existir uma eleição, né, uma votação ali entre os pares e tal, e os estudantes, para que essas pessoas elas sejam eleitas e comandem ali aquele espaço durante um tempo. Quando a gente vai... detalhar um pouco essa distribuição por gênero aqui na universidade, quando a gente olha para os cargos mais administrativos, a gente tem praticamente uma igualdade. Eu tenho 135, né, homens e 134 mulheres, ponto. Então, fica ali meio a meio. Mas quando eu olho, né, para, por exemplo, os cursos de graduação, eu vou perceber o seguinte... que eu vou ter aqui 30 mulheres e 53 homens. Desculpa, pós-graduação, tá certo? Quando eu olho para a graduação, eu tenho 47 mulheres e 65 homens. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, como a gente falou, né, a gente vem conversando aqui, parece que... historicamente, o lugar da mulher é um lugar mais retraído. Então, quando eu passo, quando eu preciso me expor, né, para concorrer a uma candidatura para ser coordenadora de um curso, ou de graduação, ou de pós, eu saio do meu cantinho. Então, eu vou ter que ir para uma disputa. Eu vou ter que passar em sala de aula, eu vou ter que conversar com os colegas, eu vou ter que mostrar minhas propostas, eu vou ter que me expor. O que a gente percebe é que quando a gente vem para essa parte mais administrativa, a gente consegue ter uma igualdade mesmo, mas quando a gente vem para essa área mais acadêmica, onde a gente precisa se expor, parece que a gente não quer tanto se expor. Mesmo concordando com você, Tânia, que as gratificações elas são pequenininhas, né? E muitas vezes o trabalho não compensa a dedicação que a gente precisa dar. Né? Quer dizer, a função ali, né? Financeiramente falando, não compensa, né? Mas eu queria trazer essa reflexão. Será que, mesmo numa instituição que indica para a gente que existe uma certa igualdade, será que essa igualdade está posta? Né? Será que essa barreira invisível, está ali, invisível de vidro, que a gente não enxerga, mas que ela existe, ela nos limita, muitas vezes, a gente ter espaços, né, mais à frente? E eu, só para fechar, eu queria dizer o seguinte: em 20 anos, o que mudou? Né? Tânia, você disse o seguinte: olha, quando eu assumi ali, eram todos homens, os pró-reitores, e eu estava ali quase que a única mulher. Hoje a gente virou o jogo, tá certo? Nós temos oito pró-reitorias, né? E só temos um pró-reitor homem. Viramos o jogo. Maravilha! Então, algumas coisas boas aconteceram na universidade, né? Nós tivemos, de 2019 para cá, a primeira pró-reitora de pesquisa, né, que a gente não tinha tradicionalmente, é um espaço ocupado por homens. E quando você olha ali, graduação e pós-graduação, quanto mais alto nível de escola, né, digamos assim, de, entre aspas, de escolaridade, a gente, mesmo as mulheres estudando mais, mas na ocupação desses cargos os homens vão ganhando espaço, né? Nós tivemos a primeira pró-reitora de planejamento e orçamento, é uma área que tradicionalmente é ocupada por homens. Então, eu acho que tem sido... A gente tem conseguido galgar alguns passos interessantes aqui na universidade. E para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie sua dúvida para as nossas especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre as relações no trabalho e liderança feminina. A gente recebe a professora do Departamento de Ciências Administrativas da UFPE, pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Bruna Carvalho. E também a professora do Departamento de Administração da UFRPE e leciona na área de gestão de pessoas, Tânia Nobre. Bom, geralmente mulheres em posições de liderança são consideradas pessoas difíceis em ambiente de trabalho. Vocês percebem isso? Por que comportamentos de autoridade são menos aceitas pelas mulheres? Acho que Tânia pode começar. Eita, essa foi pesada. Bom, a mulher não gosta de estar à frente. Muitas delas, né? À frente da confusão, à frente da briga, à frente do conflito. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a ser mais maleável, a conversar mais, a tentar harmonizar mais o ambiente. Isso é uma tendência, não quer dizer que são todas as mulheres, né? Mas grande parte delas, sim. E quando você se coloca numa posição de liderança, obviamente que você não vai sempre poder fazer isso. Tem horas que você vai ter que tomar uma decisão difícil. E ninguém gosta que você tome uma decisão difícil, muito menos a sua equipe. Então, às vezes, as pessoas acham que quando a gente assume um cargo de gestão, a gente passa a ser mandona, né? A gente quer mandar em todo mundo. Mas todos nós temos nosso limite de comando. E tem que ser feito. Tem decisões desagradáveis. Uma das coisas mais difíceis que nas organizações públicas a gente não passa tanto, porque é bem menor o nível, é você ter que demitir um funcionário. Então, você ter que demitir um funcionário, você sendo gestor, é muito difícil. Porque você sabe que está mexendo com ele, com a vida, com a família, com a dificuldade de encontrar um novo emprego, dependendo do momento, mais grave ainda, como foi o que a gente teve na pandemia. Então, são decisões difíceis. E as decisões difíceis afetam as pessoas. Consequentemente, as pessoas acham que a gente é uma pessoa difícil. Mas, na verdade, para a minha visão, a função de gestão é uma função difícil. Porque você vai comandar pessoas, você vai fazer com que as pessoas façam o que deve ser feito, como deve ser feito, para se atingir os melhores resultados. Então, é uma função difícil, não é uma pessoa difícil. Bruna, quer adicionar algo? Quer. Em gestão de pessoas, a gente diz muitos nãos, não é isso, Tânia? E eu acho que o grande desafio é como dizer esse não, né? E o que é que a gente percebe? Nós somos julgadas o tempo todo, né? Então, se a gente não sorrir, é porque, né, é mal-humorada. é mal casada, e etc, etc, etc. Se você sorri demais, é muito dada. Se você... Então, sempre tem julgamento. Então, estar nessa posição de liderança e ter que dizer muitas vezes muitos nãos, né, eu acho que o grande desafio é como. Então, eu já fui criticada, às vezes, por dizer assim, você explica demais. Você é muito didática, eu sou professora, então tenho que explicar. E a gente não pode, por isso. A pessoa pode até não gostar, mas ela entender, ela vai ter que entender por que não pode, né? Essa coisa que você trouxe também, né, da demissão, ou dizer, olha, você não dá mais aqui nessa posição, a gente vai precisar trocar, é sempre muito delicado, muito difícil. E para a gente fica, assim, uma cerejinha no bolo, porque sempre vai haver a crítica. Qual o grande problema da gente? Na administração, em certa medida, na gestão, no mundo corporativo, né, para as mulheres serem aceitas, elas meio que tiveram que se moldar, né? Veja a vestimenta, o taier, né? Aquele blazerzinho com a sainha e tal. É uma forma criada pelo mundo corporativo para aceitar uma figura que se veste diferente, que fala diferente, que passa um batom e tal. Então, é como se a gente tivesse sempre que estar se moldando a forma masculina tradicionalmente conhecida de ser. É como se a gente tivesse sempre que, olha, se não for daquele jeito que todo mundo conhece, que é assim, olha, se você é chefe, se você está ali, né, no topo, você tem que mandar. Mas como é que a gente manda? Tem várias formas, né? Isso tem várias formas. Então, eu acho que o desafio é esse, é o como. Como é que a gente diz o não, como é que a gente, né, se porta, como é que a gente cria espaços onde as pessoas possam se colocar. Né? Se discute muito hoje sobre a gestão mais democrática, né? Ou seja, de a gente conversar mais com as equipes, e eu tenho percebido que a liderança feminina consegue trazer isso de forma mais acentuada, sabe? E dizer assim, olha, João, como é que você está se sentindo hoje? Antes de dizer assim, João, tu tem que fazer isso, isso, isso, isso, isso hoje. Chegasse bem, hein? Massa. Então vamos fazer isso aqui? Porque se tu disser para mim, olha, Bruna, não deu, eu tive uma bronca hoje tão grande. Aí eu já organizo aqui, peraí, não adianta eu mandar, não adianta eu passar esse comando. Não vai sair. E a pessoa vai se estressar mais ainda. Né? A gente começou falando sobre a saúde, né, mental, e aí eu acho que essa percepção de como as pessoas estão, ela é muito importante para a gente saber até onde a gente pode cobrar delas naquele momento. De acordo com o Índice de Bem-Estar Social, as mulheres estão mais propensas a adoecer por causa do ambiente de trabalho. Vocês podem elencar essas causas? A gente já falou o tempo inteiro essas causas. A pressão, a dificuldade de se colocar e de se manter numa posição de comando, a dupla, tripla, quádrupla jornada. Então, na verdade, para nós, tá, Bruna? Eu sempre fui contra essa masculinização para precisar estar na liderança. Então, você está me vendo aqui, maquiada, não sei. Nunca fiz. Então, faço questão de me manter como eu gosto de ser. Mas é verdade, sim, que grande parte das mulheres, para conseguir, elas têm que mudar o padrão dela. Ela é uma pessoa dentro da empresa, ela tenta ser outra pessoa lá fora. Mas isso também não funciona, porque nós não somos duas, três pessoas, nós somos uma só. Então, é uma questão de você lutar por isso. E a gente é uma luta diária, João, diária. Porque cada coisa que você vai fazer, você vai ser questionado, fazendo ou não fazendo. E é essa questão mesmo do como, da atenção, do ouvir. Eu acho que a gente é muito mais perceptiva, a gente está mais aberta a entender, porque a gente passa também por isso, né? Por todas essas cobranças. Eu acho que é nesse caminho. E sabe uma coisa que você, falando agora, Tânia, me veio? Eu acho que para os homens também não deve ser muito fácil, em determinado ponto. Existe uma cobrança de um padrão de, entre aspas, ali, serenidade, daquela, aquele papel de quem tem que prover sempre, de quem está ali, né, independente de qualquer coisa, não pode mostrar suas emoções. Isso deve ser muito duro, né? Deve ser muito duro. Porque, em certa medida, as mulheres, elas têm uma autorização para chorar. Elas têm uma autorização para dizer, estou abusada hoje, não quero conversa, não é? Então, e que os homens não têm. Agora, em certa medida não, uma medida muito, né, desproporcional, a gente é cobrado por tudo. Então, João, eu acho que o adoecimento, ele vem pela grande responsabilidade somada dentro e fora dos ambientes de trabalho. Olha só, a Serasa fez uma pesquisa que lançou agora em março, estava lendo esses dias. Olha só, 93% das mulheres possuem uma participação ativa nas finanças domésticas. Para além disso, desse universo, 32% são as únicas provedoras nos seus lares, né? Então, só isso já gera um estresse gigantesco. Eu sou responsável pela sobrevivência da minha família, né? Quando eu venho para dentro do ambiente de trabalho, né, sabendo que eu sou responsável pela sobrevivência da minha família, né, eu fico cheia de dedos de pedir, sei lá, para sair mais cedo. Ah, o filho adoeceu, eu preciso de alguma coisa, né? Isso vai gerando uma sobrecarga, né? Fora as pressões, né, e as críticas que a gente recebe todos os dias. Ah, usou a saia curta demais, ah, usou a roupa mais adequada, ah, tá muito gorda, tá muito magra, isso, aquilo, ah, falou, não falou direito. Então, tem sido dura, né, a vida das mulheres. Por quê? Num determinado momento da história, a gente era só uma coadjuvante no trabalho doméstico. A gente sai às ruas e diz, não, a gente quer ter espaço, a gente quer votar, a gente quer dizer se a gente quer ter filho ou não, a gente quer ter liberdade sexual, a gente quer ter um monte de coisa, a gente quer estar num ambiente de trabalho, a gente vai assumir. E a gente assumiu isso. Eu acho que a tua geração, Tânia, foi uma geração que, né, deu condição, inclusive para mim, estar aqui falando, não tão de boinhas, mas, olha, a gente tem que reconhecer e agradecer, é, que esse ir para a rua de vocês permitiu que hoje a gente fale determinadas coisas, né? Que a gente reivindique que o pai esteja presente, que o companheiro possa ter também um tanto dia de licença paternidade, né? E essas coisas todas. Então, a saúde mental das mulheres, ela acaba sendo mais atingida. Por que é pesado? Porque, normalmente, a gente não tem a divisão adequada no ambiente doméstico. E se a gente vem para a rua, né, se a gente sai de casa, se a gente tem 93%, né, das mulheres que são responsáveis ativamente pelo provimento de uma família, né, a gente tem que discutir também, dentro dessas casas, como esse trabalho pode ser dividido. E para quem tem um companheiro ou uma companheira que possa dividir, ótimo. E para as mães solo? E para quem não tem como dividir? Aí a gente passa, né, a pensar em políticas públicas que possam, né, dar sustentação e suporte para essas mulheres. Acho que é um pouco disso. Bom, pessoal, a gente está encaminhando já para o final do programa. E antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês para uma fala final. Eu começo com a professora do Departamento de Ciências Administrativas da UFPE e pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Bruna Carvalho. Eita, primeiro agradecer, né, gente, pelo espaço. Acho que a Rádio Paulo Freire é super importante. né, considerando aqui a gente, vocês enquanto projeto da universidade, né, e também abrindo espaço para que a gente possa falar um pouco sobre essas temáticas que estão na ordem do dia, né. Eu acho que falar sobre relações de trabalho e liderança feminina é falar sobre como a gente dividir esse cuidado doméstico, é como a gente dizer como é que a gente pode estimular que as mulheres, elas se desenvolvem em suas carreiras, mesmo com a escolha de ter filhos. É a gente falar de uma coisa que a gente não falou hoje, né? Não de forma tão aberta, sobre assédio, né, nessas relações de trabalho. Talvez outro dia a gente possa voltar e discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, agradecer o espaço e dizer a todas e todos que estamos à disposição aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Bruna. A gente agradece bastante a sua participação. E agora eu passo a palavra para a professora do Departamento de Administração da UFRPE e leciona na área de Gestão de Pessoas, Tânia Nobre. Bom, também agradecer. Eu fico muito feliz quando ainda entro para conversar nesses assuntos que são meu dia a dia, né, da minha vida. E quando eu sei que é uma rádio, a Rádio Paulo Freire é uma rádio de estudantes, feita por estudantes, organizada por estudantes, claro que tem um professorzinho aí no meio do caminho, e que são estudantes que estão caminhando para o mercado de trabalho. Né? E que vão passar por muitas coisas do que a gente conversou aqui, do que a gente vai continuar conversando. Então, a mulher, ela tem todo esse trabalho de ajudar na família, ajudar a criar seus filhinhos, criar novas gerações, né? Ajudar nas novas gerações, mas o homem também. Então, quanto mais juntos nós estivermos, quanto mais um cooperando com o outro, casado, não casado, separado, sem ser separado, nós somos pais, mães, então a forma de atuar, a forma de falar, a forma de conversar é o que vai unir a gente, é o que vai fazer a gente cada vez ir mais para frente. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para todos. Muito obrigado, Tânia, pela participação. E é isso, Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Tamã Batista, de jornalismo. Na coordenação e transmissão de streaming, Igor Cabral. E na edição de podcast, Isabel Baé, também de jornalismo. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99,9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.